quero agora falar para todos os barmans que vocês têm que colocar no cardápio a bebida chamada Coscóis com limão. E eu vou patentear, viu? Rapaz, como são as coisas, o que tá acontecendo? André CDS, o moral de picolé. Cachaça, reggae, drogas, só tô me fudendo. Pedi a toda a galera pra vir beber Coscóis com limão. Só peço a todos vocês pra me dar atenção. Eu não aguento não. É muita mulher rapariga no meu colchão. Para, eu não aguento não. É muita mulher rapariga pro meu colchão. Muitas pessoas ficam me perguntando, Ângelo, como eu fiz essa composição. Eu estava no brega de Calu, do nada me trouxeram uma bebida com limão com alguma coisa lá e eu batizei como Coscóis. Oh, rapaz, como são as coisas, o que tá acontecendo? Cachaça, reggae, drogas, só tô me fudendo. Da galera pra vir beber Coscóis com limão, mas eu só peço a todos vocês pra me dar atenção. Porque atenção, para, eu não aguento não. É muita mulher rapariga no meu colchão. Muita mulher rapariga pro meu colchão. Oh, oh, oh. Ai, Ângelo, ô Ângelo, pede pra esse povo não me convidar mais pra esses reggae, não, que eu já não aguento mais. É muita coisa, só me lascando, só me lascando. É muita mulher danadinha no meu colchão. Ai, danadinhas, vocês me deixam quietinho.